Projeto X Podcast. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Sejam bem-vindos ao Projeto X Podcast e bem-vindo a esse manicômio que a gente se juntou pra falar aqui. Hoje nós iremos falar sobre histórias de amigos estranhos. Ou qualquer coisa do tipo. E quem melhor pra falar sobre coisas estranhas do que a gente, que são os seres mais estranhos que existem aqui por perto, né? Falem por vocês. Sei não, hein? Mas eu sou Mugiwara e eu sou o estranho assumido. Ô, louco, que isso? Mais assumido do que estranho, né? É. What? Não. Não. Good job. Calma aí. Que coisa. Aqui é o Seiji e eu sou normal. Os outros que são estranhos demais. E é sério. Você é o único normal, né, Seiji? Ninguém acredita em mim. Tá bom. É, né? Tá bom. Aqui é o Panda e Windows Phone é demais. Tá morrendo de amores, né, pelo Windows Phone. Se você parar pra pensar no mundo do Android e do iOS, o Windows Phone é o estranho. É o estranho. Aqui é o Jim. Parabéns pra mim! Ui! Aê. Quem não percebeu, esse cast realmente é focado pro Jim, porque hoje é o aniversário dele. Na verdade, a gente tá no passado. É, exato. Detalhe, mas... A gente tá gravando no aniversário dele e alguém vai pegar um DeLorean pra voltar no tempo e editar essa merda. É, isso aí. Não, mas como é meu aniversário, eu tenho direito a duas frases. Aqui é o Jim de novo e estranho mesmo é quem tem medo de ser feliz. Ó, que beleza, hein? Filosófico. Pô, como assim? No meu aniversário eu não gravei duas frases. Vou tirar o atraso hoje, então, mano. Viagem no tempo. Pegue a máquina do tempo do Dinho, Panda. Vamos começar logo essa jossa? Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre amigos estranhos e histórias que a gente tem com esses amigos estranhos, né? Essas coisas. E não só amigos. E os amigos... Os amigos estranhos que a gente tem, suas estranhices, né? Exato. E só pra vocês entenderem... pouco sobre o que é ser estranho. Né? Ser estranho é não ser normal, ponto. Vamos pro próximo. Hoje em dia, não, na verdade, se você parar pra pensar, qualquer um pode ser estranho. Qualquer pessoa é estranha. Não existe ninguém igual a todo mundo. O Mug, tua afirmação, qualquer um pode ser estranho. Isso não é desde sempre? Sim. Enfim. Só pra ter frase, só pra ter coisa nos erros, né, porra? Olha, eu posso só falar uma coisa. Enfim. Nada como quebrar o host. Nada como quebrar o host. Isso que acabou de acontecer foi um puta momento estranho. Foi. E o Jim tem licença poética pra isso. O silêncio é estranho, isso sim. Mas enfim. Então, vamos falar então um pouco sobre o que é ser estranho, né? Porque, assim, qualquer um pode ser estranho. Se você tá andando na Avenida Paulista, aquela pessoa que do seu lado você não passou, passou do seu lado e você não sabe quem é, ela pode ser uma pessoa estranha. Porra, você também usou um exemplo de uma... Na Avenida Paulista, se alguém passou do seu lado, ela com certeza é estranha, velho. É claro que ela é estranha, você não conhece ela. Mas aí existe a probabilidade dela ser normal. Mesmo que você conheça, se ela estiver lá, ela é estranha. Você tem aquele conceito de estranho, que é, por exemplo, quem você não conhece é uma pessoa estranha para você. Mas a gente não vai fazer esse conceito, a gente vai fazer o conceito de pessoas que não são normais. Defina o que é normal, né, para você, pô. Exatamente. Ser estranho é bem subjetivo, porque qualquer pessoa pode ser estranha aos seus olhos, mas aos olhos dela, ela pode ser normal. Que nem foi o Seiji na abertura dele. O Seiji falou, eu sou normal, o resto é estranho. Embora tem gente que não concorde, né? Mas ser estranho é bem subjetivo, mas querendo ou não, no padrão da sociedade, a sociedade impõe um padrão de o que é normal e o que é ser estranho. Pra começar, se você já tá escutando esse podcast, você já é um estranho, porque no padrão da sociedade não é normal você escutar uma porra de 2 horas direto. E se você está rindo nisso, no busão... Quando você tá escutando isso, você é considerado estranho pela sociedade. Exatamente. Eu acho que é mais estranho a pessoa que ri sozinho dentro do ônibus, né? Aí que tá. Assim, só pra avisar, galera, a gente não tá bêbado, tá? Não ainda. Fale por você. Digam por vocês, né? Mas, então, por exemplo, tem muitas pessoas que, pra elas, é normal elas viverem daquele jeito, mas a sociedade impõe que ela não é normal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, às vezes, quem estiver perto de mim, eu sou uma pessoa que, às vezes, se camufla, às vezes. Eu entro no grupo, as pessoas não percebem que eu sou estranho. Mas depois de conversar duas palavras comigo... Ah, não sei o seu emprego, porque o normal seria trabalhar e não ficar de boa no emprego. Porra, mas... Ah, enfim. Já começou. Esse é um podcast que a gente vai falar mal dos amigos, cara. Não tem jeito. Tem gente que passa o dia inteiro com você e não sabe que é você, né, Mookie? Exato, porque às vezes, quando eu tô em cliente, eu tô fazendo alguma coisa assim, e eu preciso ser sério, eu me camuflo totalmente. Eu deixo de ser estranho. Na verdade, eu deixo o meu normal para eu ficar um eu estranho. Que o meu eu estranho seria mais próximo de ser normal. Deu pra entender? Você põe uma carapuça, né, Omug? Por exemplo, o meu normal é ser aquela pessoa que gosta de One Piece, que fala merda e essas coisas. Mas o meu eu estranho seria aquela pessoa que tem que agir normal aos padrões da sociedade. Isso na visão da cabecinha do senhor Ivaldo do Espírito Santo Júnior. Esse é o estranho, o Mugiwara é o normal. Não, mas eu não sei, vocês já se depararam com isso, por exemplo, pensar... Porra, o eu que estou aqui em casa normalmente é diferente do eu que está lá fora, tipo, conversando com as pessoas. No trabalho. No trabalho, os psicólogos chamam isso de persona. É, tipo, as várias maneiras que você age, dependendo com que você... Persona 1, 2, 3 ou 4, porra. É, exato. Não, então... Pra mim, persona é um jogo, caralho. Agora eu vou explicar, falar uma parada séria. Agora fala direitinho, vai. Então, fala. Os psicólogos, eles chamam isso de persona, que é, tipo, é a forma que você age quando você tá em determinado lugar ou determinado ambiente. Inclusive, é por causa disso que o jogo Persona chama persona, porque tem a ver com relacionar com pessoas e formas que você age com pessoas diferentes dentro do jogo. Não é, tipo, não é uma coisa aleatória. Basicamente é vestir uma máscara, né? Pra frente do trabalho. É, vestir uma máscara. É sempre assim. Eu conheço pessoas que, por exemplo, elas são extremamente arrogantes, mas pra elas, aquilo é normal. Eu, por exemplo, eu não gostar da sociedade, pra mim é normal. Eu não gostar das pessoas que fazem parte do meu dia a dia, é normal. Tirando vocês. Eu escutei um ei da feira aí no fundo. Deixe, por favor. Tá, vamos reformular a frase. Eu não gostar das pessoas, da maioria das pessoas que trabalham comigo, por exemplo, ou que andam comigo no metrô e tal, pra mim é normal. Ei! Mas pra feira é algo super... Ah, é porque é legal ser tratado como gado, sabe? É muito bom, né? Tão bom assim. Eu queria colocar aqui que existe também aquelas pessoas que são estranhas fisicamente, alguma coisa física, por exemplo, pessoas que são fanhas. Isso não é estranho. Qual o problema de ser fanho? Eu não queria colocar isso em pauta, mas eu acho que todo mundo conhece um fanho, né? Luigi, eu conheço o Luigi do Dollars Cash. Abraço, Caetano Medeiros. É estranho quando você depara com alguém que ele tem uma coisa diferente do normal. Ele é fanho, ele tem a língua presa. Ele é gago. Você vê aquilo e fala, isso não é normal. Ele é vesgo. Ele é vesgo. Cara, eu vou falar, eu tenho medo das pessoas vesgas. Eu não sei onde olhar, cara, não, sério. Isso é um fato. Eu não sei pra qual olho eu tenho que olhar, eu fico estranho. Você não sabe onde olhar, você geralmente olha pro olho vesgo e isso dá um climão, velho. E quando ele me encara, eu não sei se ele tá falando comigo ou um cara do lado, cara. Porra. Sério, eu tenho medo disso. Eu acho que até pessoas da staff não sabem, mas eu já fui muito vesgo. Não, todo mundo já sabe depois do cast eu de óculos. Eu tenho estrabismo, porra. Enfim. É, do cast de óculos, enfim. Mas eu tive estrabismo e assim, eu, graças a Deus, corrigiu isso. Mas você era vesgo de um olho ou dos dois olhos? Porque o vesgo de um olho é mais tenso, porque você geralmente foca no olho vesgo. Era um olho. Aí cria um climão, porque você tá olhando pro olho vesgo do cara, o cara com certeza tá percebendo que você tá olhando pro olho vesgo dele. E daí cria um clima muito tenso na conversa. Oh, e quando a pessoa tem um olho de vidro, então? Nossa, isso é tenso. Cara, não tem, o outro olho sempre nota que você tá olhando pro seu olho. Olha pelo lado bom, ele não vai perceber que você tá olhando pra ele pelo olho de vidro. Não, pelo olho de vidro não, porra. Mas ele percebe que você tá olhando pro olho de vidro. É, mas não tem como não olhar naquilo, cara, é sério. Olha, eu tenho um amigo que eu tenho essa sensação, mas é pior. Abraço, Júlio, que ele tem uma verruga na cara. Caraca, isso Isso também é impossible situation, cara. Quando eu conheci ele... quando eu conheci ele, eu fiquei um dia olhando e com a mão mexendo pra cima e pra baixo, assim. E quando o cara tem aquela pinta aggressive no, na bochecha ou na testa? Também não tem como, cara. Sou eu. Eu tenho uma pinta na bochecha, porra. Não, você não. Não, Mug, é pinta aggressive. Obrigado, valeu. Aggressive, Mug. Tem que ser aquela que chama... Aggressive. É quando você olha pra pessoa e metade da cara dela é pinta. Tipo, mancha da Angélica. Isso, exatamente. É, tipo isso. Tipo... Pô, mas essa é uma situação bem constrangedora, né? Porque você tá encarando a pessoa, você tá vendo aquela coisa diferente, aquela coisa estranha, né? Essa é a mesma situação de você dar lugar pra grávida e ela não tá grávida, porra. É a mesma situação. Nossa, isso eu é já tenso. Passei por isso e fiquei... Isso. Já aconteceu isso. Eu tava... ofereci lugar e a pessoa não tava grávida, cara. E eu, tipo, na minha normalidade, fui do outro lado do metrô. Porque eu tava com vergonha foda, velho. Olha, eu tenho uma amiga que ela se aproveita porque ela tem uma barriguinha, na verdade. Aí, tipo, ela já fez isso mais de uma vez. Ela, tipo, chegou... E ficou olhando pra pessoa com a mão, tá ligado, na barriga. Olha e tipo, só. Ficou olhando pra pessoa assim, tava sentada, e a pessoa deu outro lugar pra ela. Voltamos à pauta da melhor forma possível. Olha, uma vez eu tava voltando do teatro e eu tava com a minha bengala, porque eu tava da bengala pra atuar. Aí eu parei assim no ônibus, o ônibus tava cheio, aí o cobrador falou assim, não, pode ficar aí na frente, você não precisa atravessar a catraca. Olha, que feio. Aí eu fiquei pensando. Que feio, Jim. Olha, que pilantra. Que coisa, que feio. Nem pagou o busão, velho. Tá bom, que, né? Que é isso? Eu pensei, mano, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Você pagou o busão? Ou... Não, eu paguei o busão, eu só não precisava... Caralho, o Jim fez isso mesmo. Eu paguei o busão, eu só não... E pro fundo cheio. É, cheio, eu saí pela frente. Tava só lotado. Só não precisou sair dando bengalada pra descer. Então beleza. É aquela situação, você dá o dinheiro e fala assim, ô, você deu troco errado, moço. É. Eu paguei o busão, então, né? Eu dei de graça, eu só saí pela frente. Então. Vamos colocar uma coisa em pauta amigo aqui, pilantra. É, de amigos estranhos. Que envolve quem, pra variar? Quem, o Jim? O Mug, tá, o Mug. Jim, é você mesmo. Eu fiquei sabendo de uma história... Que você estava num busão, eu acho que você estava com uma nota de 50, é. E o cara não tinha troco, e você quis pular a catraca. Eu não, passar por baixo. Passar por baixo, whatever. Não, por baixo. É, o cara não tinha troco, eu falei assim, ah, mano, eu preciso ir, posso passar por baixo? Ele falou, não. Ah, mas isso já aconteceu comigo, porra. Eu tava com a nota de 50, na verdade eu não tava com a nota de 50, eu tava com o bilhete não passou e eu tinha só uma nota de 50 no, na carteira. Eu falei, ah, tem troco? Ele falou, não. Mas aí o cara falou, pô, pode ficar aí na frente, então, né? Não tem o troco, pode ficar aí na frente, você desce pela frente depois, né? Porque com certeza eu não vou conseguir troco. Aí eu fiquei, chegou no ponto que eu tinha descendo, não tinha troco, desci pela frente, sem pagar, mas... Aí também foi tipo, bom, foi um acaso e pelo menos o cobrador acreditou que foi um acaso, né? O meu também foi um acaso. Só que a diferença, Panda, foi o seguinte, eu peguei o dedo na esquerda e falei assim, ah, não tenho troco, deu. Ah, beleza. Daí ficou aquele silêncio constrangedor durante 2 segundos e falei assim, ah, e aí? Ele falou assim, ah, não tenho troco. Aí eu, ah, então eu posso passar por baixo? Daí ele, tipo, foi por isso, entendeu? Senão se ele tivesse falado logo de cara, não, deve ficar aí na frente desse TDS. Beleza, mas o cara, tipo, ficou quieto. Não, mas ele deixou você passar por baixo? Ele não deixou e falou assim, desce pela frente. Ah, tá. Foi meio bizarro, mas eu jurei não, que você... Não vai passar por baixo e vai descer aí. Aí ia ser tenso. Aí ia ser tenso. Não tem troco, desce, ué. É, desce, não tem troco. É. Apesar que tem ônibus, tem avisos, né? Diz assim, o troco máximo é eu 20 pensei, reais. Eu pensei que tinha, o que tinha sido acontecido tinha sido mais ou menos isso. Não, mas quis saber um bagulho estranho. Aconteceu, tava eu e o Cabeça, a gente tava voltando... Do RPG da Casa do Panda. Aí a gente tava conversando no metrô. Você foi, você deixou a gente no trem. A gente tava no metrô. Conversando. Caralho, na minha aventura. Aí chega um maluco assim. Fala assim. A gente tava, tipo, pra começar, a gente tava num palco animado, eu e o Cabeça. Aí chegou um maluco assim e falou: vocês podem me dar licença um segundo? Aí a gente deu licença um segundo. Eu pensei, ele deve pedir as horas, alguma coisa assim, deve ser coisa rápida. Aí o maluco virou e perguntou assim. Sabe de uma coisa? Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Do nada. Aí, tipo, na mesma hora eu pensei, mano, você tá maluco. Eu tô aqui conversando um papo animado com um amigo meu. Veio um cara interromper pra fazer sermão, coisa assim. Eu virei e falei assim, meu irmão, sabia que você tá sendo um mega inconveniente? Ô, Jim, esse cara é seu amigo? Não, Eu não conhecia ele. Ele era amigo de alguém? Não. Ah, então ele tá totalmente fora da pauta, porra. Por isso que o Din é nosso amigo estranho. O cara, é meu amigo. O cara dá uma volta e sai da pauta, é um maluco, porra. Do nada, né? Não, mas o Din é meu amigo, pô. Quer dizer, o Din... É, eu sou amigo de mim mesmo. Não, eu pensei... É só um doido, porra. É só um doido, não, cara. É um amigo estranho. Eu tô esperando aquele falar, não. Eu falei pro cara, o cara é mó inconveniente, aí depois o cabeça, pô, mas ele é meu amigo. Mas, porra... Ah, tá bom, esse papo tá quieto. Estranho, moço. Tá muito maluco essa merda. É, isso me lembra uma coisa de ontem, que eu tava no trem lotado, aí tinha um casal lá, um cara na cadeira de rodas, e a moça sentada em cima dele, não sentia nada, aí vinha um cara, olha, legal essa cadeira, você não sente nada? Não, peraí, deixa eu tentar, então, deixa eu testar. Aí o cara vai sentar em cima do colo do outro, mano, no céu. Aí ó, o Sage também já pegou da maluquice, então ele fugiu totalmente da pauta. Pois é. Enfim, cara. Coisas malucas que acontecem, pô, no seu dia, que você nota, cara. É bizarro isso. É o debuff do meu aniversário. Mas... Normal. Boa. Falando de amigos estranhos, não, ele não é estranho, mas foi uma coisa estranha, entendeu? Sabe quando você vai pra uma festa, você sabe que a festa é normal, mas chega alguém aí fantasiado? Como assim? Tipo, a festa é totalmente normal e o cara chega just for fun fantasiado. Ele pensou que a festa é fantasia. Tá maluco. Exatamente. Abraço, Bruno. Isso parece coisa de filme, Legalmente Loira. Isso parece coisa de filme, mas pô, aconteceu. It's real. Eu não sei vocês, mas se eu visse, tá ligado, que a festa não era fantasia, eu ia ficar meio... Eu ia embora, extremo, na hora, sei lá. Eu ia embora. Eu também. Passava na... A pessoa fica lá na festa inteira, depois de salsichão. Salsichão. De salsichão. Ó, tem um ouvinte nosso que é o salsichão, não tem? Amigo seu? Tem. É o amigo do cabeça. Abraço. É ele? Deve ser ele. Não, não. Amigo não. Seu? Aí a gente tem história de pessoas que mandam e-mail e são estranhas. Aí, ó, abraço, salsichão. Não. Ó, não foi você, mas já, né, vou avisando que é por trás, hein? Não quero me arriscar. Meu Deus. Eu tava pensando aqui, eu não tava lembrando de nenhum amigo estranho, fora a galera, mas eu lembrei que eu tenho um amigo estranho, sim. E é um cara que faz japonês, faz aula de kendo e cuida de bonsai, cara. Ah, eu já sei que é. E ouvinte nosso, né? E é ouvinte também sei. Oh, não, o cara cuidar de bonsai até... Beleza, cara. O pior não é ele cuidar de bonsai, é ele, às vezes, tipo, lá, ele trabalha comigo, né, o Djalma. É ele levar o bonsai pra onde ele vai, já pensou? Não, ele comprar uns vasos, tipo, gigantes com árvorezinhas pra ele fazer o bonsai. Tipo, imagina um vaso pesando 7, 8 quilos e o cara levar isso no metrô em horário de pico voltando do serviço, cara. Isso, eu não consigo conceber. Nossa, essas caras. Não, e outra, ele mora em Guaianazi, Sage, ele pega aquele trem. Sim, eu pego o trem junto com ele. Outro dia ele tava contando que... Então, ele tava voltando do... A gente foi trabalhar uma vez de sábado e ele tava voltando, ele falou que passou no Tatuapé antes pra comprar alguma coisinha, ele comprou um vaso. E, tipo, ele falou que comprou o vaso com a árvore gigante de novo lá dele, as árvores que ele cria e faz bonsai. Era umas 7 horas... E não era bonsai que ele cuida? Não, então, ele faz bonsai com vários tipos de árvores diferentes lá. Tem uma árvore gigante no bonsai? O lance não é a árvore. É, ele faz com uma árvore, com as árvores que ele compra lá. É tipo um vaso gigante com uma muda gigante, digamos assim. Não é um vasinho pequeno, tá ligado? É um vaso, tipo, que pesa 7, 8 quilos, assim, eu falei. E uma vez ele tava voltando e ele falou que comprou, tipo, chegou na estação de trem 7 horas. E ele só chegou em casa, tipo, 10 e meia, 11 horas, porque ele ficou esperando umas 2 horas no trem pra poder entrar com aquela merda daquele vaso, cara. Você tá maluco? É, não fala assim do Djalma, coitado, só porque ele tá ouvindo esse cast, cara. Ele vai ouvir esse cast e vai te zoar depois, cara. Se eu contar uma história que aconteceu comigo e com o Mug, quando a gente se conheceu, só que é com uma outra pessoa, que a gente nunca mais ouviu falar, pode? Pode. Eu sei que é essa história, pode contar lá, que é boa. Conheci o Mug pela primeira vez, a gente foi num evento de anime. Na verdade, esse dia foi um dia de encontro de gente estranha. Muita. E o Mug, você vai deixar absurdo, eu contar mesmo? Absurdo. Você quer contar, Mug? Você quer contar? Pode contar. Aí chegou lá, aí do nada a gente conheceu um cara... Que futuramente a gente descobriu que ele chamava Kawai. E era o nome dele mesmo. Não era apelido. Peraí. O nome dele mesmo era Kawai. É, ele mostrou RG, você não lembra? Pra mim não, tô passada. Passada, tá pasma. Ai, meu Deus. Que isso, velho? Você não lembra? Ele mostrou o RG. Louco. Sério? É, a gente não acreditou. Aí ele mostrou o RG. O nome dele era Kawhi mesmo. Você tá maluco. Tá, prossiga, prossiga. Porque a gente até tirou o sarro por causa do nome dele, por causa da mãe dele, etc. Prossiga, prossiga. Aí, tipo, a gente conheceu esse cara, Mugi. Descrição física dele. Vamos lá. Ele era magro, sobretudo, rosto pintado. Sobretudo, você quis usar um... Hã? Sobretudo, não, sobretudo. Sobretudo, sobretudo. Ah, sobretudo a vestimenta, a vestimenta, não... Sim, ó, o casaco. É isso. E voz fina. Daí ele tava com o rosto todo pintado, tá lá, aqueles caras daquela banda aí. E ele virou e falou assim pra gente, em determinado momento. Ah, a fila tá demorando, vamos lá no metrô, andar de escada rolante, que é muito maneiro. Meu que Deus. Isso? Cara, ele é de onde? Do Acre? Porra, como assim? Sei lá de onde não, ele é. Tipo, sei lá, eu acho que ele deve ter visto... Padrinhos Mágicos, tá ligado? Aquele dia. Nossa. Falou, vamos pra escada Rolândia. O cara tava, sobretudo, o cara tava de cosplay de Drácula do Bram Stoker e querendo andar de escada rolante. O pior de tudo é que, tipo, todo mundo virou assim, ah, não, mano, tá maluco? Não sei o quê. Eu fiquei, tipo, sem reação, praticamente sem reação. Eu fiquei assim, pra quê? Não sei o quê. Daí, tipo, ninguém queria ir. Ele falou assim, ah, beleza, então eu vou lá sozinho. Virou e foi. E ele foi. Que isso, vocês estão malucos, velho. Eu fico olhando, velho. Eu fiquei naquela momento, eu tava assim, mano, quem é esse cara? Não, mas essa criatura, tipo, chegou do nada pra vocês, tipo... Ah, oi, é. Vocês dois estão na fila aleatória. Estão na fila. É que assim, era num evento, né? Era num evento de anime. Então você já espera pessoas estranhas. Mas eu nunca esperei nesse ponto. Tipo, ele tava na fila, ele tava perto da gente da fila. Ah, mas ele tava, tipo, perto de vocês já há um tempo na fila. Atrás de vocês? Ele tava atrás da gente na fila. Eu não lembro onde ele tava na fila. Ele tava perto da gente na fila, a gente começou a conversar com ele. Não é um cara que simplesmente chegou aleatório na fila, parou na frente de vocês e falou isso. Não, ele tava atrás da gente na fila. Esse dia ele foi mais marcante pra mim também, porque foi o dia que... Ó, pra você ver que como tava muito errado. Eu encontrei nesse dia, foi o dia que eu conheci o Jim. Tinha essa figura. E conheci o Sr. Hataki de Oco. Meu Deus. Ei, o que você quer dizer com isso? Como assim? Hã? Ah, e mais. Não foi só o Hataki e o Jim. Não. O Hideki também. Ah, o Hideki. Eu conheci todas essas pessoas em um dia só. Imagina o dia. Ó dia. Ó. Dia. Dia do manicômio, né? Meu Deus. Caraca. Interna, por favor. Mas vamos combinar que foi um dia trilegal. E tinha eu também. Então, vamos combinar pronto. Que foi um dia trilegal. Foi um dia trilegal. Foi bacana. Uma turminha do barulho, né? Então, eu acho que esses momentos de que quando você encontra pessoas da internet na vida real, são momentos what the fuck hell. É essa pessoa, ela é mais estranha do que eu imaginava. O Mugi foi assim quando eu conheci o Mugi. What the hell? Né? Quem que é esse cabelo de ovelha? Eu tinha cabelo de ovelha. Que merda. Mas enfim, olha. Eu vou contar a história da primeira pessoa que eu conheci na vida real, que era da internet. Eu conheci um grande amigo meu, faz tempo que eu não falo com ele, mas foi... uma sensação muito estranha. Eu sempre falava com o cara, eu tinha um avatar daqueles Bud Pocket, tá ligado? No... Ah, da era do Orkut lá, os Buddy. É, eu não fazia ideia como era ele. E ele tinha uma puta voz fina. Aí quando eu chego e vou encontrar o cara, e a gente marca no metrô. Quando eu tô esperando o cara, a pessoa no metrô, né? Aí eu escuto a voz fina, oi, Mugi. Aí eu vejo, é um negão 2x2 chamado Marcos. Puta, velho! Pode crer, esse sabia. É outro, velho. Negão de voz fina. Porra, velho. Eu olhei assim, falei, puta que pariu. Abraço, Marcos, nego puto. Abraço, puto. Você tem que falar com a gente, cara. Mano, pode crer. O Marcos foi o Marcos foi uma surpresa quando eu conheci, velho. O Marcos foi... Puta que pariu, você sempre falava com o cara... Você pensava que era um tá ligado? E apareceu um pivetinho, um moleque pequenininho. Não, nem um pivetinho, mas tipo, tá ligado, Chris Brown? Tipo um cara daqueles, magrelão e tal. Chris Brown, magrelo. Não um negão 2x2, tá ligado? Eu olhei pra cima assim, fiquei com uma cara... Carai, peraí, você tá muito errado. Ai, caralho. Ah, mas, Marcos, gente fina pra caramba, abraço. Valeu. Outro que eu também achei muito estranho quando eu conheci, cara, Quem lembra do Link? Sei, eu sei. É... Eu já vi essa história sabe, antes, cara. Conhece, né? Ah, o Link. O Link, isso, esse mesmo. O carinha do Zelda. Caralho. Tô brincando. Isso, e aquele cara que a gente conheceu, isso. Quando eu conheci ele, ele usava um avatar do Miyavi, cara, que é tipo um cantor de... J-Rock. De J-Rock. De J-Rock, que usa um visual que bem daqueles, visual bem que... menininha muito... mesmo. Bem, não, bem menininha mesmo, velho. Ah, é, lembrei o avatar dele. Era era o Miyavi, eu imaginava ele, tipo, algo parecido ao Miyavi, cara. Não, eu imaginava ele com uma roupa amarela. também, pode crer. Sempre. O avatar dele tinha uma roupa amarela com um gorro amarelo. E magrelo com assim. aqueles cabelos visual key, né? Daí, mano, um dia eu tava num evento lá no Rio Grande do Sul e tal, aí tava conversando com um cara, que não sei o que lá, aí, tipo, eu era colaborador de um site e tal. Ah, eu também era. Aí, peraí, qual é o seu nome? Ah, eu sou o Link. Aí eu, não. Era um cara, tipo, gigante, meio gordinho. O cara tinha, sei lá, 1,85m, 1,90m, era alto. Meio gordinho, tipo, cabelo normal. Nada de estranheza de visual aqui. Cara, eu não conseguia conceber que aquele cara era o mesmo que eu conversava. Que usava aquele avatarzinho... Peraí, Panda, eu consigo entender sua situação. Foi mais ou menos assim. Ah, você é o Link? Pan, ocorreu um erro no Windows e terá que ser reinicializado. Mais ou menos assim. Cara, deu... foi foda. Totalmente estranho. Então, assim, vou dar uma dica pra galera. Pessoas, por favor, vocês querem usar o avatar de um, sei lá, de um personagem... Beleza, mas se forem usar avatar de pessoas normais, pessoas que não sejam fictícias normais do mundo... Normais entre aspas. Não, assim... Pessoas que existem. É, que existem. Procurem pessoas que parecem com vocês. Né? Até o avatar. É, não vai você um roqueirão, tá ligado? Cara, mó monstro, tá ligado? Sei lá. Vem com um avatar de uma flor. Não faz isso, velho. Ô, Mugi. Não faz isso. Eu sou a favor de você trocar seu avatar agora pela imagem que eu mandei. Depende, não. Depende, Mug. Se o cara é fã do Guns N' Roses, até vale uma flor. É válido. Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu sei que o mundo é cheio de pessoas estranhas, mas também tem aquelas pessoas estranhas e inconvenientes. Na verdade, são os estranhos no ninho. Estranhos até no se ninho? Você colocar... É, imagina a seguinte situação. Beleza, pode ser todo mundo estranho ali. Aí chega um cara que não é estranho. É normal. O que ele tá fazendo naquele grupo, velho? Sei lá, bagunça um pouco na minha cabeça. Imagina, assim, você tá num grupo... eu tento não fazer isso. Eu sou uma pessoa que tento, ao máximo, me enturmar naquele grupo que se eu tô. Se adaptar ao grupo. Se adaptar. Ou então, se eu tô num grupo social, eu não vou ficar chegando e falar... Não, One Piece, não sei o quê. Tem o Simon Cole até nisso, tá ligado? Que bom, né? Duvido. Que bom. Duvido. É sério? Eu duvido. Sério. A não ser que... Ainda. Vocês ouviram o que falou ainda. É, não. Calma. A não ser que eu descubra que depois naquele grupo alguém gosta de anime e tal, aí eu puxo o papo. Mas... Se não surgir isso daí, verificar, não dá pra abordar esse tema nesse grupo, eu fico na minha. Então é estranho quando você tá num grupo falando sobre algum assunto e o cara chega, ele vai, tá todo mundo de terno, o cara chega de calça jeans, havaiana, falando assim sobre o surf, tá ligado? Só. Eu às vezes me sinto assim no serviço porque... Lógico, eu faço parte de um nicho que geralmente não tem nem muitos nerds, nem muitos otakus. Que é a área contábil. E eu geralmente ando com essas pessoas. Então, assim, é difícil me socializar com essas pessoas. Inclusive, são os poucos que não têm esse mesmo gosto com os quais eu realmente gosto, eu tenho uma amizade. Porque, cara, na maioria das vezes eu me isolo. É muito mais difícil quando você não tá numa área que você faz parte, né? Uma área, digo, profissional mesmo. Aí você acaba sendo estranho, né? É, eu vou dar um exemplo aqui de uma... alguns jantares que eu já fui, essas coisas, que é o seguinte, eu já falei isso antes, eu vou repetir agora, eu sou do povão, tá? Como você? Aí, tipo, quando eu chego num jantar, tipo, um negócio fino, gente, ah, o Mugi já falou disso. Mugi, eu quero ver você falar isso no meio da parada gay, eu sou do povão. É, complica, né? Quero ver, desafio. Mas então, teve lugares que eu tava num jantar fino, rico, e eu fico às vezes meio deslocado, porque geralmente quando eu vou num lugar assim, você encontra dois tipos de pessoas. O pessoal velha guarda e o pessoal jovem. se eu fico no grupo jovem... Isso não é no mundo inteiro? É, beleza, mas se eu fico... Eu tô falando geralmente quando você tá no grupo pro jantar, sei lá, se separa nesses dois grupos. Se eu tô no grupo jovem, o papo fica muito... Sei lá, muito mimimi, velho. Falando, ah, não sei, a jeans que eu comprei de marca tal, não sei o que, a bolsa, não sei o que. Ah, a dieta que eu estou fazendo com o meu personal nutricional das contas, entendeu? Fica um papinho. Ô, Mugi, pessoal da moda fala a mesma coisa. Não, mas pô, eles não são da moda, só que eles têm um papinho muito, sei lá, muito superficial pra mim, tá ligado? É a futilidade da futilidade, né? Exato. É, exatamente. E pô, eu não me encaixo naquele grupo. Eu viro um estranho total, eu fico quieto. Até se eu entrar no pessoal velha guarda, o papo deles eu acho até melhor, assim. Mas mesmo assim, não é o meu normal. Você não consegue fugir totalmente disso, é, né? É, aí você fica assim, meio alheio. Você se torna um estranho ali naquele grupo. O que você se pergunta? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou pedir pro editor colocar a música do Eduardo e Mônica aí. Porque é festa estranha, gente esquisita. Exatamente, é festa estranha, gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais birita. Tem que sair daqui. Que coisa. Mugi, pra esses de Twitter no celular, cara. Pronto, Facebook no celular. Por isso mesmo que eu fiquei lá no Facebook conversando com o Rods, que salvou minha vida. Que coisa. Ô, louco. Que exagero. Cara, eu tenho um amigo que é puto estranho, por quê? Porque, mano, o cara é um idoso e anda com uma galera muito jovem. Tá bom. Então, né, Seix? Então, né? Eu vou colocar uma coisa de estranheza de um amigo nosso. Eu não sei se ele vai levar isso pro lado negativo, mas, cara, enfim, é uma coisa que, assim, eu percebo. Mas tem um amigo nosso, chamado Hideki, que ele tem um vício de linguagem muito forte, cara. Se vocês perceberem, ele direto, ele tá conversando aí, não sei o que, mas tipo assim, aí não sei o que, tipo assim... Não, mas tipo sabe assim. Qual esse vício de linguagem dele? E às vezes muda de tipo assim, só que pra outra coisa. Ele sempre mantém uma expressão que ele fica falando constantemente. Ele sempre tem uma expressão, tipo assim. Eu me arrisco a dizer que isso daí é um problema que muitos descendentes de japoneses, e eu me incluo nisso, tem. Eu também. Porque é aquela de você enrolar e pensar no que você tem que falar. Porque, queira ou não, eu acho que faz sentido quando falam que a gente não é bom com as palavras, mas com cálculos. Porque, porra, velho, às vezes eu me vejo na pele do Hideki, porque isso, o do Hideki, é claro, é bem mais perceptível, digamos, o tipo dele. Que ele manda uns tipo bem longo, né? Tipo... Aí ele manda. É. Eu me pego às vezes nisso e falo, caralho, não é só o Hideki, eu também faço isso. Entendeu? O Sage, às vezes, eu percebo. Acho que todo mundo faz isso. Não, mas o tipo assim, não, eu faço muito tipo, isso. Você emendar o tipo, você usa o tipo pra emendar em outra coisa e tal. Agora não, é aquela palavra, o tipo que eu tô falando, é aquela que você usa pra você ter o tempo de pensar pra você conseguir emendar uma fala, entendeu? Entendi. Mas você diz porque vocês têm que pensar o lado japonês e o lado brasileiro ao mesmo tempo. Não, eu não sei o que é. Antes que joguem pedras em mim no comentário falando que a gente tá valorizando mais os orientais e não sei o que, porque eu sou oriental. Como assim? Você acabou de falar que oriental é bom pra falar. Aí. Fala, Gohan. Peraí, fala, Gohan. Fala, Gohan. Vai escolher. Caralho, eu não posso falar da forma... Eu não posso falar, Gohan, da forma que me ensinaram, porque eu sou poser. Vai se fuder, cara. Eu já falei, esse podcast é pra falar mal dos amigos, cara. Não tem jeito. Poser é essa galera que acha que sabe falar japonês, mas nem é pra entender. Exato. É a culpa é desses gaijin, velho. A culpa é desses gaijin que quer ser... Gaijin? Que quer falar... Din, a culpa é tua, seu gaijin. Não vem falar de mim, não. Eu tô na boa. Eu aprendi a falar Gohan, aprendi a falar Gomenasai, eu aprendi a falar Shoyu e não Shoyu. E eu sou criticado por isso. E esse é o meu momento estranho de raiva no meio do podcast. Mas o Mugi falou dessa coisa de vício de linguagem. Eu tava ouvindo uns podcasts aqui do PXP. Eu reparei que eu tô com vício de linguagem muito estranho. Eu tô muito religioso, gente do céu. Gente do céu, a verdade. Toda hora eu fico falando, ai Jesus, rapaz do céu. Meu Deus, vixe Maria. É assim, cara, toda hora eu tô reparando que eu falo alguma coisa assim, parecida. Só agora você falou três, né? Falei quatro, e nesse podcast vai ter mais. Tem também a estranheza religiosa, né? Porque tem pessoas que tão ao extremo nesse na religião que ficam muito estranhos. É, mas não vamos falar nisso, senão poderemos... Não fique assim, Sage. Poderemos ser processados. Vaticano, não nos processa. Não, desculpa, mas a gente que existem limites que não podem ser extrapolados, até mesmo pela religião, eu não acho que seja errado. Concordo com o Di. Não é errado. Uma coisa que eu não gosto, sabe o que é? Aquelas pessoas que são extremamente estranhas, elas não dão braço a torcer por nada do que elas falam. Galera, assim? Mudamos o foco do podcast, não é mais pessoas estranhas, é falar mal dos amigos e pessoas que a gente não gosta. Exato. Que beleza. E isso é uma coisa estranha, né? Não, é normal isso. Não, mas falando sério, por exemplo, às vezes, tipo, a pessoa, tipo, você tá conversando com ela, tá ligado? Tipo. Olha só o Mugi. O Mugi tá parando pra pensar. Às vezes a pessoa é, tipo. Tá parando pra pensar ela, mas é, tipo. Que eu... Enfim, realmente. Deu uma de RD aqui. Mas o que acontece? Você tá numa discussão com a pessoa e, assim, todo mundo tá falando uma coisa. Ela é a estranha, entendeu? Tipo, assim, imagina que tem quatro pessoas que estão falando que banana é amarelo, tá? Olha, aí chega banana e ela é fala, azul, não cara. É amarelo. É azul. Ela chega e não dá o braço a torcer, velho. Todo mundo falando que é amarelo. Ela não dá o braço a torcer. Então, banana é azul. Isso me irrita, assim, algumas pessoas. Agora vamos voltar um pouquinho mais pro foco do podcast. Falar assim que, por exemplo, eu tenho um sério problema. Tipo, eu só tô aqui porque o Mugi resolveu fazer esse cast pra mim. Porque, na real, eu não conheço pessoas... todas as pessoas que eu conheço, eu não acho elas estranhas. Não, nenhuma. Não, não tem como, Jim. Você é o estranho mor. Qualquer um que você olha não vai chegar a ser estranho. É o que eu já falei, o estranho é o referencial, sabe? É, você falou em algum cast que é um cara mais, que você conhece que é mais estranho que você, porra. É mesmo, você tinha falado isso. Quais só? Mas fora ele, sei lá, conheci. Não me lembro de ninguém mais estranho que eu, não, sério. Quer dizer, eu não sou estranho, já conheço, mas por aí. Ah, não! Quem foi o editor? Pega isso, repete por 10 vezes, cara. Puta que pariu. Repete o quê 10 vezes? Não me lembro de ninguém mais estranho que eu, não, sério. Você acabou de falar, eu não conheço ninguém que seja mais estranho. Sim, que eu falei. Depois eu falei, não. Primeira coisa, eu não sou estranho. Porque, mas mesmo assim, o estranho que vocês estão falando é uma coisa que difere muito de outra pessoa. Então, tipo, mesmo se você pegar a pessoa mais estranha do mundo, uma pessoa que já chama que é Napoleão, que ela é pirada, louca, ela vai ter o estranho pra ela. Sim, é o que eu falei no início do cast. O estranho, ele é bem subjetivo pro olhar da pessoa. Por exemplo, realmente, Jim, ao seu olhar, por exemplo, você pode não ser estranho. Mas ao olhar de outras pessoas, você pode ser estranho. Assim como ao meu olhar, eu sou estranho. Eu mesmo, Mugi, sou estranho. Assim como pode ter outras pessoas que não me... Ah, esquece. Mas mesmo assim, eu não teria que ter alguém que eu acho estranho a partir do meu olhar? Isso já te faz estranho. Você não consegue ver ninguém que é estranho. É, não tem, não existem pessoas estranhas, existem pessoas diferentes, pô. Mas é aí que tá, a estranheza está na diferença. Exatamente, concorda? Aos olhos da sociedade, quem é diferente é estranho? Não. Como não? Não. Porque a diferença é uma coisa boa. Tá, ela pode ser boa, mas a sociedade, ela tem um padrão. Existe uma coisa chamada senso comum, cara. Quando alguém quebra esse senso comum, a pessoa é taxada de estranha. Sempre. Exatamente. A sociedade determina isso. Isso não é uma coisa, tipo... Por exemplo, eu tenho um amigo que sempre leva tortuguitas quando a gente vai no bar. E eu acho isso estranho. Pra ele não é normal. Você compra essa tortuguita? Quando vai no bar. É, porque é fonte de glicose. Ele fala isso. Mas, porra, mesmo assim, cara. É uma boa. Velho, isso é estranho demais. Imagina a tortuguita bêbada, cara. Stop. Não, imagina ele no bar abrindo aquela caixa de tortuguitas pra todo mundo ver. Maneiro. Curti a ideia. A próxima vez que a gente for pro bar. É bizarro. Caixa de tortuguita. Curti também. Caixa de tortuguita. Caixa de tortuguita e aquela caixinha de fini minha que eu comprei aquele dia. Fonte. Nossa senhora. A gavetinha do tube do fini. A gavetinha de tube do fini. Nossa. Ou, por exemplo, eu tenho um amigo vegetariano que ele faz churrasco, cara. Fala assim, vamos fazer churrasco? Vamos. Mas você é vegetariano, porra. Mas vamos fazer churrasco. Então, pra que o cara, você tá fazendo churrasco? O cara pelo menos bebe, né, Sage? Não, ele faz o churrasco pra beber, né? Pra beber, mas ainda assim... menos mal. Foda-se ser o cara que não bebe e é vegetariano. Esse sim ia ser estranho pro churrasco, né? A Fer falou uma verdade, ele pode ir pelo pão de alho, Sage. Ele pode ir pelo pão de alho. É bizarro isso. Pão de alho. Aquele queijinho também. Queijo coalho, pão de alho. Aliás, a gente tá falando de churrasco, eu lembrei de um amigo estranho que eu tinha. Que ele... ele é tipo um Mugi. Caralho, coitado. Outro dia que o Mugi... ria toda vez que o Jim falava aquela merda, o que que era? Vocês vão falar isso, disso? Ah, não. O que que era não. O... ah, não. Ah, não, era o ah, não. Ah, não. Aí o Mugi... não sei o que que eu tinha aquele dia, cara. Eu tenho um amigo que é a mesma coisa, cara. A gente tava falando de churrasco, a gente tava fazendo churrasco aí e tal, e alguém... ah, eu vou querer queijo coalho. Aí a gente, pô, queijo coalho, você quer queijo com alho? Aí o cara todo começou a rir. Aí toda vez que a gente falava queijo coalho, ele ria. Que merda. Aí a gente fazia de propósito, assim como o Jim fazia. Porra, eu quero queijo coalho. Aí, o cara começava a rir, que nem retardado, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo aquele dia que o Jim começou a falar ah não, e eu ficava rindo direto, não sei porquê. Era uma coisa que tava involuntária a mim. Você tava bêbado aquele dia. Sei lá, você tinha ingerido. Você tava estranho. Mais estranho que o normal. Crazy party. Você tava com efeito de álcool aquele dia, cara. Não tava. E o pior é que o cara também não estava com efeito de álcool e nenhum outro entorpecente, mas você falava queijo coalho. O cara começava e o cara não conseguia parar de rir. Quando ele tava parando de rir, a gente repetia o queijo coalho e ele voltava a rir que nem um animal. Eu tenho um amigo que ele ri com a palavra cotonete. Aliás, trollar o amigo bêbado é uma das melhores coisas que tem, cara. É sério, porra. Eu tenho um amigo que é palmeirense fanático e a gente obrigou ele a cantar o hino do Corinthians. E filmaram ainda. E mostraram pra ele. Falando em amigo estranho bêbado, eu lembrei de um outro amigo estranho também que eu tinha. Que o cara, assim, imagina, o cara tava bêbado. Bêbado, bebaço. Aí o cara tava no evento e tinha um X gigante no evento. Vamos mudar de assunto? A gente já falou o dia que eu encontrei o Jim. Precisa colocar o dia que, tipo, a gente se conheceu sem se conhecer? Mas quem será que fez isso, né? Quem será que fez isso? Isso acontece muito comigo. Inclusive, todas essas vezes que aconteceu foi no Anime Friends. O Mug foi assim. Sim. Que eu vi um retardado pulando num X inflável e se estabacando numa poça suja e quebrando óculos. E tem um vídeo disso, cara. E tem um vídeo disso. Depois de anos eu descobri que é o Mug. Pô, daí você pensou assim, ainda bem que eu não conheço esse cara. Não, eu pensei, cara, que animal. E depois eu conheço a pessoa de fato. E quando ele me manda o vídeo, eu falei, não, não, não. E o pior de tudo é que você ficou sabendo disso recentemente, né, Panda? Não, não, já faz um tempinho, já faz uns 2 anos que eu fiquei sabendo, uns 3 anos já, porque eu fiquei sabendo dessa merda. E olha que merda, eu continuo amigo, mas enfim. Amizade, ó. É, uma bosta. Mas outro foi o Kiba também, que eu encontrei no evento. O Jim também foi assim, não foi, Jim? Foi, você me ameaçou minha vida. Ah, é, eu ameacei matar o Jim antes de conhecer ele. Você ameaçou minha vida. Meu Deus, caramba, que é isso? Você fez? No evento. É pra começar a amizade, assim, de um jeito legal. E o Kiba tirou foto minha de cosplay sem saber. A gente se conhecia já pela internet, mas não pessoalmente. É que também a gente veio burro pra caralho, né, Panda? Porque você não mandou nenhuma... Na época, ninguém pensou na possibilidade de mandar fotos nossas uns pros outros, caso a gente encontrasse. Não, mas eu usava uma foto minha no avatar do Skype. E eu não sou muito diferente das minhas fotos que eu coloco, geralmente. Mas é que eu também tava de cosplay, né? Daí tava sem óculos já, tava com caracterizado e tal. O seu caracterizado é colocar terno. Você faz isso até hoje. hoje eu sou obrigado a fazer isso, né? Você faz cosplay até hoje. Então, eu tenho um amigo que eu acho meio... ó, vou usar a palavra estranho por falta de palavra. Mas eu tenho um amigo que ele faz jornalismo e ele simplesmente não gosta de ler. É, ele tá na área certa, hein? Ô, louco. Falando em amigos estranhos e que fazem jornalismo, abraço ao... Ele já é de Guarulhos, ele já é estranho, ponto. Já começa assim. Já é estranho, exato. Não. Porra. Você puxou a bola, toma essa. Faz todo sentido. Mereci, vai, vai. Releve. Não, mas só sério, tipo, sei lá, eu acho meio assim, bizarro isso. Porque, sei lá, pessoas estão fazendo coisas que elas não gostam, porque querem. Prazer, Panda, faço contabilidade. É, É. É, sei lá, é que nem, sei lá, não sei explicar. Eu não sei explicar, é um conceito meio bizarro. Realmente, assim, é que eu tenho um olhar mais ou menos que nem o do Jim, porque eu gosto do que eu faço. E eu sei que existem pessoas que não gostam do que elas fazem. O que elas estão fazendo ali, tá ligado? Agora, aqui, botando na mesa, sério, por que vocês falam que eu sou estranho, sério? Eu queria entender vocês. Sei lá, Jim, é assim, você é que assim, não que você... Eu realmente gostaria de entender um pouco. É que, digamos que os seus gostos são os mais peculiares dentro da mesa, então, como você é o mais... Exato. Você é o mais diferente de nós, você é o estranho do grupo. Exato. Entendeu? Se tivesse alguém com gostos mais peculiares que o teu, essa pessoa seria intitulada estranha, não você. Mas a gente tem que ter um estranho no grupo. Cara, isso é preconceito. Isso é preconceito. Sim, é preconceito. Sim. O mundo é feito de preconceitos. É, eu só digo que eu já tive um amigo mais estranho que o Jim, cara, que... A gente tava... A gente fazia aula de educação física, assim, na época do Senai, né? Aí chega um momento, o professor... Vamos lá, galera, vamos medir o pulso da galera, vamos lá, quanto tá, né, o pulso. Aí o cara... Professor, eu não consigo sentir meu pulso. Então você tá morto, cara, porra. O apelido do cara virou morto, né, por causa disso. Não, mas o momento mais bizarro que eu já vi, cara, é toda hora ele ficava meditando que nem yoga, só que ele não sabia nada dessa porra, lógico. Então eu chegava no meio da aula e ficava assim, meditando. E o momento mais estranho. Não, vocês parem de me chamar de morto. Meu nome agora é Robert Garcia. Robert Garcia? Do jogo de alguém? Você tá maluco, rapaz? Que isso? Você fumou o quê? E pior que ele se pensa, ele achava que ele era mesmo Robert Garcia. Aí, assim, não com esse cara. É sério, mano. É o cara mais estranho que eu já conheci na minha vida. Meu nome é Hector Bonilha, né, Sage? É, Jim, é... Talvez... Não, mas ó, eu vou te falar, ô Sage, você também foi buscar no nicho, né? Porque o Senai é um nicho de pessoas estranhas, cara. É que assim, no Senai é assim, ó, é um bando de macho em que você acaba sendo duas coisas. Ou você vira maluco, ou você vira gay. Exato, exato. Ainda bem que eu virei maluco, cara, porque ainda não. Eu também. Cara, eu já também. Bem que eu não fiz Senai. Mas, é sério, Senai é foda, cara. Senai é o nicho do nicho. Uma que a gente falava que minha sala era zoológico, né? Ou era zoológico, porque tinha os animais. Ou era tem um monte. Sei lá, Hollywood invertido, porque tinha os atores. A gente tinha um amigo nosso que a gente chamava de burro. Não porque ele fosse burro, assim, não em questão de inteligência. Mas ele parecia o burro do Shrek, velho. E falava... Nossa. A mesma quantidade do burro do Shrek, cara. Aquele sorriso gigante. Isso, assim mesmo. Aqueles dentes pra frente, aquele sorriso gigante. E olha que legal. Ele chamou um amigo dele, um amigo que também fazia na mesma sala que a gente chamava de Shrek. Que o cara também era igual. O cara só não era verde e não tinha orelhinhas pequenas, cara. Que era igual, velho. É um ogro. O cara tinha... A gente falava que ele tinha um sorriso nas costas, né? Na nuca, porque... Tá ligado aquela galera gorda que atrás faz a dobrinha, faz um sorrisinho e ele tinha cabelo raspado? A gente falava que ele tinha um sorriso. Uma vez que a gente pegou até... tá ligado aquelas... nariz de palhaço com elásticozinho? A gente colocou um óculos na parte de trás e um nariz. Ficou zoando direto. Mas, cara, o Senai era um nicho de pessoas estranhas. É, eu lembro que eu tinha um amigo chamado Pony, cara. O apelido dele virou Pony, porque toda hora ele linchava na aula. Caraca, medo. Eu chegava... Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Era bizarro o lugar, viu? Então os professores do Senai entraram na vibe. Ah, quando eu estudava, eu tinha um maluco que atendia pelo apelido de Sovaco. Nossa senhora. E sabe o que era mais bizarro? Toda vez que você perguntava assim, por que que o seu apelido é Sovaco? Ele contava uma história diferente. Ele mudava toda vez. Nossa. Meu Deus. Ah, mas apelidos estranhos sempre tem, né? Tinha um que era carinhosamente chamado de Tetinha. Ah, o meu era leproso lá, não sei porquê. Olha, não vou nem falar dos meus apelidos. Ô, Mug, eu tenho certeza que você não tem nenhum apelido mais estranho que o seu nome. Olha só. Então, um dos meus apelidos era ET, por causa de Etevaldo. Que merda. Apelido mais lógico que tem, né? É. Mas agora a gente passa por aquele estranho momento de fechar o cast. Todo mundo tem que falar alguma coisa. Na verdade, de abrir, porque como é estranho, a gente vai inverter. Ó, uma boa. E eu pensava que esse podcast não teria lição de moral. Estranho, gente. Teve. E tem? E vai ter? Claro. Você não percebeu? Que tipo de lição de moral que você pode aprender daqui? Você não percebeu qual é a lição de moral, Sage? Não seja um estranho, né? A vista da sociedade. Não seja estranho. Se comporte normal e faça suas estranhezas dentro de casa. Eu queria saber daqui, pessoas que estão aqui nesse podcast, vocês que estão aqui, já pararam pra pensar e tentar verificar assim, puta, será que eu sou estranho? Eu já falei, eu sou normal, vocês que são estranhos. Tem gente que discorda, mas faz o quê? Eu prefiro pensar que eu sou estranho pra não ter que arranjar desculpas pra mim mesmo do porquê eu não gostar da sociedade em geral. Cara, sinceramente, me considero uma pessoa muito normal, sério. Não me lembro de ninguém mais estranho que eu não, sério. Não me lembro de ninguém mais estranho que eu não, sério. A gente finge que acredita. Dinho, eu vou falar, você não é normal, não. Tá. Não, agora eu queria saber, dentre aqui, alguém considera alguém estranho? Dentre quando... aqui o quê? Dentre quem a gente tá gravando aqui? Isso, exatamente. Eu posso falar o menos estranho? É o Sage. O Sage. Eu me considero o menos estranho, pronto. Aí é só. Eu também considero você o menos estranho. O resto tudo é estranho. O resto tudo, tá tudo na mesma, cara. Eu sou um maluco estranho, só isso, cara. Só isso. Cara, eu, sério, eu não acho ninguém aqui estranho, velho. Porque olha só. Meu Deus. O dia é muito estranho, velho. Não é possível. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Eu juro pra você. Porque olha só. Me diz, aonde tá a estranheza de pessoas fazerem coisas e irem atrás de coisas que elas gostam? Porque é diferente, Jim. Porque... Mas e daí? Não é diferente. O que muda são os gostos, cara. É que a gente não está vendo a estranheza do nosso ponto de vista. A gente está vendo... Não, não. Qualquer ponto de vista. A gente está vendo a estranheza do ponto de vista da sociedade. Não, não. Em qualquer... Não. Ponto de vista da sociedade, todos nós somos estranhos, cara. Não, não, quer não, ver? Não. Pegar uma de pessoa normal de vista, da sociedade. Se a pessoa te acha estranha, você é estranho, pô. Não, aí tá. Vamos pegar o ponto de vista normal da sociedade, Panda. A pessoa vai trabalhar porque ela quer dinheiro. Encaixa isso. A pessoa tá indo atrás de uma coisa que ela quer, que ela gosta, que é dinheiro. Não, não, não, não, não, não. E é a mesma coisa, tipo... Isso é uma analogia do ponto de vista da sociedade, porque o ponto de vista da sociedade não é exatamente isso. O ponto de vista da sociedade é, você não tem os costumes do que a maioria tem, você é um estranho, entendeu? Exatamente. O conceito da sociedade é sobre a maioria. Então, pra sociedade, no conceito da sociedade atual... Nós somos estranhos, cara. E eu aceito isso numa boa. Nós não somos que nem a maioria. Nós não... Exato. Somos a coisa... Você sair da maioria, você é estranho. Entendeu? Isso, eu não tô dizendo que isso é uma verdade do universo. Tá bom, tá bom. Agora vocês me confundiram todo. Porque o Mugi virou e falou assim, do ponto de vista de vocês, vocês acham que alguém aqui não é estranho? Aí vocês estão me deixando maluco, velho. Eu acho todo mundo estranho, cara. Eu acho. Eu estou me aposentando. Inclusive a maioria. Bem-vindo ao meu mundo, Odin. Aposente logo. Se você se considera estranho, se você considera pessoal da equipe estranha... Não, não considero. Comente. Eu tô falando com o público, não com você. Ah, desculpa, mas o Mug. Antes disso, né, você também tem que falar que só perguntou e não respondeu nenhuma das perguntas. Depois ele fala que não é estranho, pô. Ó. Eu, só pra colocar aqui, eu realmente acho todos os três, inclusive o Sage, o Sage, enfim. Não, mas calma aí, eu disse que ele é o menos estranho. Ele pode ser o menos estranho, beleza, concordo com isso. Mas eu também concordo, na verdade, o Projeto X ele é formado por pessoas estranhas. Menos eu. Aham, liga o manicômio, liga pro manicômio, por favor. E se você escuta o Projeto X, não tá muito longe disso não, hein? Aham. Mas enfim. Eu sou mais normal que você que escuta. Se você está rindo sozinho no ônibus, você já tá um estranho. Então se você considera estranho, ou se você acha a gente estranho, comente aí, por favor. E esteja preparado pro próximo podcast, que também vai ser bem estranho, e fique com a caixa de entrada mais estranha que você já viu. Eu falei muito estranho nesse podcast. Fui. Falou. Arrivederci. Caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Hoje quem tá aqui sou eu, Adri, e que veio com uma pessoa especial. Quem? Eu aqui, eu sei. Então, antes de tudo, a gente vai falar, deixar as nossas informações de contato, como sempre, pra você que ouve a gente por feed e que pode não saber como achar a gente. O site www.projetoxpodcast.com.br ou o e-mail contato@projetoxpodcast.com.br. Temos também o Twitter, @projetoxpodcast. Ou o Facebook, facebook.com/projetoxpodcast. Yeah. Mandando um oi pros nossos parceiros. Nparty. Dollarscast. Otaku Company. Legcast. Ota Crazy Go Go. Mini Clouds. Level 1. OmegaCast. Otacologia Cast. Coffee Unlocked. Clamp Project. Coletivo Cult. E Cast Wars. Vem cá. Deixando hoje uns recados que teve um especial na Retro News sobre a E3 com a participação do Rods. E que também, a gente também teve outras datas muito importantes essa semana, né, Sage? Ou nem tão importantes assim, não sei, acho que não. Depende, né, do ponto de vista. Ou não, né? É. Ou não, pra todos os efeitos foi. Pra todos os efeitos, um deles tá ouvindo, né? Os dois, né? Só pra lembrar, galera, terça-feira, dia 25 de junho, foi aniversário do senhor Ivaldo Mugiwara. E ele esqueceu a data disso, porra. Ele esqueceu o próprio aniversário. Olha que isso é uma façanha pra pouco. E sexta-feira, data de lançamento do podcast, é aniversário do Jim, dia 28. Do Jim. Então, mandem um oi pra ele, mandem feliz aniversário, joguem ovo, sei lá, pensem em alguma coisa legal pra fazer. Até porque o podcast é o podcast de amigo estranho, né? Aniversário, homenagem ao Jim, olha só. Então, nada mais justo. Outro recado também é que nos dias 5 e 6 de julho vai rolar o YouPix lá no IMB, que vai ser bastante gente da staff vai, e eles vão... É o networking, né? É o networking, vai lá pra trocar ideias, pra conhecer outras pessoas que também se envolvem nesse meio amplo que são as internets da vida, e deixamos um convite, quem tiver por lá... Passa pelo pessoal do site, dá um oi, troca uma ideia. Da mesma forma, nos dias 13, 14, 20 e 21 de julho vai rolar o Anime Friends. Essas são as datas que a galera aqui do Projeto X vai, né? Que é o Mugi e o Kiba. Eles estarão lá, fazendo a cobertura. Do mesmo jeito, eles vão estar fazendo a cobertura e passem lá, deem um oi, troquem ideias, mandem recados pra gente, mandem cartinhas. Nós leremos todas elas no ar. Yeah! E essa semana também saíram três, não uma, não duas, mas três matérias. Já fazia um tempo que não saía muita coisa escrita, então vamos dar uma palavrinha do que saiu. O Bira fez duas matérias. A primeira, Cinema dos Brothers, que foi ele e um pessoal analisando o filme Warm Bodies. O filme Meu Namorado é um Zumbi. Que todo mundo achou que fosse aquela coisa, vai ser uma versão necrófila de Crepúsculo, o que... Eita, que coisa maluca. Mas... Então, vamos ver o que eles dizem sobre isso. Além disso, o Bira fez entrevista, né, daquela que ele faz com cosplayers internacionais. Aqui tem a Nike. Olha só que legal. Também tem umas fotos dos cosplays que ela faz. Ela é uma excelente cosplayer, muito, muito bem feito os trabalhos dela. E teve mais uma matéria, né, Drit? Quem foi? Ah, não. Imagina. Nem precisa falar dessa, não é tão importante. Ninguém liga. Então, e por último, foi uma review que eu escrevi, depois de muito tempo sem escrever nada, do livro Guerra e Spray, que é um livro é um livro fotográfico mostrando os trabalhos do artista de Banksy. Se você gosta de street art, se você se interessa, quer saber um pouco mais quem é esse cara que pichou que fez aquele painel do outro jogo, do cara jogando um buquê de flores no meio de algum lugar, é esse artista e... Se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho dele, eu fiz uma review do livro dele. Mas vamos ao que interessa, que é o motivo pelo qual vocês estão ouvindo isso, que são os e-mails. Sage, pode começar? E-mails. Sim, o primeiro e-mail é do Roberto de Oliveira Zurita, que é o Fujin. Adeus, PXCaster, sou eu mais uma vez. Já tá começando estranho. Porra, assim, adeus. Mas tá bom, vai. Em homenagem ao Cast 41, eu sei que eu tô meio atrasado, mas como eu falei de uma coisa do Cast 40 no mês passado, então beleza. Tá bom, vai. Vou começar com as dicas. Bem, eu tenho quase certeza que o cast 43 vai ser sobre Tengen Toppa Gurren Lagann. Ok. Isso não faz sentido. Ah. Por causa da música, né? Que o cabeça tocou lá no finalzinho, né? Roro Fight the Power. Mas não é, cara. Tengen Toppa. É só uma música aleatória que o Cabeça botou lá no finalzinho do caixa de entrada. Cabeça só gosta de robôs. É, tá trilhando. Okay. É, tá trolando, né? Fazer o quê? Falando sério, agora eu não tenho muita certeza. Bom, só pra lembrar, né, as dicas, né, da semana passada, né, antes que a gente comece a falar muita coisa, que foi sobre, era Toy Story, Chiro Amigo e Invulgar. Pronto, só pra lembrar. Agora vamos continuar os e-mails. Bom, eu não tenho muita certeza, né, porque Toy Story, porque Gurents parecem brinquedos. E também por causa da amizade, o que também tem a ver com a segunda dica, Chiro Amigo. Quando vi esse vídeo, eu não consegui parar de lembrar do Camino e do Simon. Olha! Pera lá! Olha! Os caras não chegam nesse nível, né? É, são amigos, e ponto. Aquela amizade colorida. Não, não chega tanto. Ah, depende, né? Na cabeça de uma shipper, tudo pode ser visto de outra forma. Meu Deus. Meu Deus. Isso não vem ao caso. Ai, ai, ai. Bom, e já em vulgar, depois de uma breve consulta ao dicionário, acho que pode ser pelo fato de Tengen Toppa ser uma série única. E sobre a leitura de e-mails, eu tenho duas coisas a falar. Bem, sou completamente a favor de um cast de Kingdom Hearts. Aí, Dri. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Finalmente alguém que me apoie. E porra, cabeça, para de falar blasfêmias. É porque ele deu cabeça, ele fica falando que Shihaya é melhor que Slandunk. Não, porra, não. Eu gosto de Shihaya, mas Slandunk é muito melhor. Ai, matem sim. Ai, ai. Bom, mas range à parte, o Cast 42 foi muito bom. Eu sou um super fã do Guia desde que eu li a primeira página. Eu acho genial como Douglas Adams criou os povos alienígenas para que nós conseguimos nos ver de um exterior, podendo assim ver como nós somos ridículos. Talvez seja por isso que eu não consiga pensar nos aliens como aliens. A minha parte favorita é quando o Ford e o Dent e o Arthur Dent presenciam a criação de uma nova sociedade e veem como o mundo capitalista é fútil. Bem, é isso. Olá. O próximo e-mail é do Diogo Rikio Miyazaki. Quem sabe vocês iriam falar de dublagens no Brasil? Bom, me baseio principalmente em Toy Story, que teve uma dublagem, que na minha opinião, ótima. Shiryu Amiga, uma das pérolas da dublagem brasileira, e invulgar, se realmente é isso, devo ter escutado mal, é que geralmente os dubladores usam palavras estranhas para substituir as outras, como copy se tornou tiras. Ninguém usa essa palavra no Brasil, ou até mesmo palavrões por outras palavras, como putzgrila, castigo, dentre outros. É verdade. É isso, um abraço, até mais. É verdade, okay. Cara, dublagem aqui. Olha que eu gostei da linha de pensamento, você foi, você, tipo, chutou pro outro lado do campo, mas a linha de pensamento fez sentido, achei interessante. E outra coisa, faz... Até valeria a pena a gente falar, fazer um dia um sobre dublagem. É uma coisa que... É um assunto que dá muito pano pra manga. Tem muita coisa pra discutir. Fica uma sugestão, mas... Sim. Eu não sei como você tirou essa conclusão, mas enfim. Apesar que eu nunca vi um filme dublado falando a palavra invulgar. É. Isso é invulgar demais. Nossa. Invulgar você vê em novela de época. Você não eu acho que nem isso. Bom, o próximo e-mail é do Kleber Yamasato. Olá, sou o Kleber Yamasato. Já faz um tempo que não mando um e-mail. O trabalho está acabando com o meu tempo livre. É, eu te entendo, cara. Eu sei como é. Todos entendemos. Mas agora que entrei de férias na faculdade, espero que isso mude. Também entendemos essa parte. Vagabundear, go, go. Oh, gostaria de falar que gostei muito desse cast e me despertou interesse de ler esse livro. Sempre vi esse livro nas prateleiras das livrarias, mas nunca mais que isso. Agora com esse cast vou passar a vê-lo com outros olhos antes de escolher um livro para levar. Ei! Também gostaria de deixar meu palpite para o próximo cast, mas por falta de não saber o que chutar eu vou me calar. Por isso é só isso e continue com o ótimo trabalho de vocês. Tá bom. Acho que essa é a coisa mais legal, é você saber que conseguiu convencer uma pessoa a ler o livro. Se a gente conseguiu isso, já dá pra ficar feliz. E eu acho que ninguém acertou a dica, viu? Puta. Gente, isso porque a dica parecia fácil, poxa, o número do cast era a dica mais na cara de todos. Ah, que coisa. Tá bom, né? O próximo e-mail é do Tizar Campos. Bem, olá, galera do Projeto X. Bem, ouviu não podcast do Simpsons. É porque ele chutou Simpsons, né, pô? Ele errou. Gostei e fiquei com mais vontade de ler. Assim que tiver tempo e dinheiro, investirei nessa série com certeza. Uma dica... Eu não vou. Não querendo fazer propaganda, porque eles não pagam pra gente o suficiente pra gente fazer propaganda. A Submarino tem as melhores promoções do mundo pra isso. Você compra todos os livros a R$25. Depende se você der sorte. Eu comprei os meus. São o quê? São 5 livros, né? 6 livros. São 5 livros. E de tempos em tempos eles fazem umas promoções doidas de livro e de séries inteiras. Eu comprei os meus assim, teve mais gente que eu sei que comprou assim. Então, fique esperto que às vezes saem umas promoções com os preços muito bons e o trabalho deles é legal. Enfim, as dicas. Estou começando a achar que perdi o jeito. Mais uma vez, não tenho certeza do que se trata o cast. Não consegui fazer nenhuma conexão entre a fala de Shun com Toy Story. Então, dessa vez, não tenho nenhuma dica explicativa sobre o cast. Luto. Enfim, como nunca pode faltar, darei minha sugestão semanal de podcast. Aproveitando a onda da Disney querer criar mais filmes para a série, um podcast de Star Wars. Olha! Olha que essa é a responsa, hein? Essa é uma responsabilidade grande. Apesar que eu só vi o filme, né? Então... Quem sabe um dia. Dá pra fazer. A gente chama convidados. Ó, tem uns parceiros. Olha só. A gente adora. Eu pelo menos gosto muito de Star Wars, mas esse é um tema que eu tenho muito medo de gravar, porque, bom, Star Wars. É muito... Você tem que ser muito foda pra fazer um trabalho à altura da série. Realmente. Bem, termino o e-mail agradecendo novamente pelo podcast, aguardarei ansioso pelo próximo cast, e digo que já estou com um repertório de podcasts baixados para preparar meu fim de semana fazendo um game jam de 48 horas seguidas. Caramba. Dúvidas sobre o que é, pesquise. Ai, meu Deus. Até a próxima. Ok. Tá bom, então. Caramba. Meu Deus do céu. Bom, e o último e-mail é do Rafael Taira, que ele chutou um monte de coisa aqui. Ele errou tudo também, né? Poxa vida. Poxa vida, Taira, você acertava todos, hein? O que que tá acontecendo com você, cara? É, o primeiro é de dublagem, que ele tentou chutar, né? Como Toy Story tem uma ótima dublagem, como o Shiryu vem do trecho de uma dublagem de Cavaleiros, e o trabalho do dublador é um trabalho invulgar. Não, não é. Não. Não. Também ele chutou um cast de filmes de cinema, ou o ato de ir ao cinema ver filmes. Não, também não, cara. Você tá errando. Tá passando longe. Tá difícil. O terceiro chute é um cast de action figures. Olha só que legal. Ou sobre coleções. Até porque Shiryu Amigo lembra a parte de Cavaleiros, né? Que tem muitas action figures. Toy Story também, brinquedos, action figures. E em vulgar, né? Que é a arte de colecionar. Que ele fala que é um ato invulgar. Vou fazer um quote aqui. Por exemplo, coleções de CDs, coleções de action figures, coleções de quadrinhos, coleções de dinheiro. Bom, sei lá, viu? Que não temos, não é meu caso. Coleções de alianças para quem já teve muitas namoradas. Eu vou só deixar esse aqui pensando. Vocês conhecem alguém que tem uma coleção de alianças? Cara, não. Existe isso? Eu não sei. Sei, eu vou deixar pra lá. Sei lá, uma mulher que divorcia muitas vezes, quem sabe, né? Olha só. É. Meu Deus do céu. Uma recomendação, né, que ele pede assim. Acho que vocês deveriam fazer um cast sobre coleções. Olha, eu acho que o Mu e o Cabeça iam gostar dessa pauta. Isso, viu? Porque eles colecionam bastante coisa, né? Os caras, eles iam gostar. É, comentando desde que tipo de coleções cada membro tem, já teve, por exemplo, coleção de CDs, coleção de action figures, quadrinhos, dinheiro, coleção de dinheiro, tá? Dinheiro estrangeiro. Coleção de dinheiro, se algum de vocês tiver uma coleção de dinheiro, por favor, divida comigo, porque eu estou precisando. Olha, eu tô colecionando também, mas no momento eu tô só com 20 centavos na carteira. Minha coleção tá começando pequena, eu preciso de ajuda pra aumentar ela, ok? Olha, eu tenho uma nota de R$1 aqui guardada, só pra você ter uma ideia. Só isso também. Não ajuda muito, mas tudo bem, obrigada. É, bom, coleções de alianças, né? Ei, meu Deus do céu. E realmente existe, caramba. Coleções de figurinhas, coleções de jogos de videogames, etc. Tá aí, ó. Recado anotado. E agora a gente vai falar um pouco dos comentários que o pessoal foi deixando. Comentando os comentários. É. Isso, comentando os comentários. O pessoal tá comentando bastante, isso é legal. Isso é bom, hein? O Eduardo Maciel disse... Eu lembro de ter ouvido alguém falar obrigado pelos peixes no cast passado. Na hora eu comecei a rir por causa da referência e depois nem me lembrei da série quando ouvi as dicas. Poxa vida, gente! Caramba, hein? Eram as dicas mais na cara, gente. Por quê? O que a gente fez de errado? Essas dicas implícitas, viu? É assim, as duas dicas mais óbvias foram o obrigado pelos peixes e o fato de ser o cast 42. Vocês deixaram isso passar, gente. Onde tá o espírito detetive de vocês? Cara, é um clichê, podcast 42, podcast do Douglas Adams, porra. O próximo comentário então é do Trionaut, né? Meus livros resultantes da promoção extremamente linda da Submarino chegaram essa manhã. Logo, não verei esse cast tão cedo. Ok, mas terminar de ler esses livros... Um motivo justo. Escuta o podcast. Isso, por favor. Como eu tinha falado, essas promoções são muito boas, gente. Finalmente, livros bons num preço que você pode pagar. É perfeito. É. E Submarino, ó. Jabá pra gente. É. Eu acho que a gente devia conversar com eles, fazer um jabá pra eles mandarem os livros de graça pra gente também. Isso é legal. Opa. O próximo comentário é do Vinícius Azevedo Vieira. Da próxima vez que pensar que pode ser um tema, vou mandar um e-mail, apesar de ter achado que deveria ser outra coisa. Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos livros mais importantes da minha vida. Meu TCC da faculdade surgiu de uma conversa com minha dupla justamente sobre a trilogia de 5 livros, com o 6º livro dividido em 3 partes, que só saiu uma até agora. Poxa vida, cara, conta pra gente desse seu TCC aí, que da hora. Rápido. Quem diria? Um dos livros mais importantes da vida dele. Olha aqui. Que... A gente fica feliz por ter falado de algo que seja tão importante pra vocês. Esperamos que a gente tenha feito justiça ao seu livro favorito. Que responsabilidade, hein? Né? Pô, ó. O próximo comentário é do Miyazaki. Li as primeiras páginas e tenho que confessar que gostei bastante. Porém, eu não sei por que eu parei de ler. Por que você parou de ler? Eu não sei. E uma continuação dele. Putz, grila, agora que me toquei. Podcast 42. 42 é a resposta. Eu falei, é um clichê, cara, isso aí, podcast. O próximo comentário é o do Lucas Vinícius. Adorei o podcast. Vou começar o quarto livro da trilogia. Tô louco pra ver onde a história vai. E um cast sobre Kingdom Hearts seria uma boia. Aê! E o apoio à ideia cresce. Aê, aê. Vamos... Continue mandando suas indiretas. Queremos um cast de Kingdom Hearts. Queremos um cast de Kingdom Hearts. Um dia ele vai sair. Eu vou me garantir pessoalmente disso. Aham, uh-huh, prepare-se para o ataque de fangirls da Adri. Vocês nunca vão saber o que é realmente um ataque, porque vocês não estavam na mesma chamada em que eu tava no Skype no dia da E3 em que o jogo foi anunciado. Por sinal, eu devo um pedido público de desculpas a quem tava comigo, porque não foi intencional aqui. Ah, foi divertido, vai. Gritar na orelha de todo mundo foi divertido? Ah, e só corrigindo, um ataque de fangirl da Adri e do Mug nesse podcast. É, o Mug se manifestou aqui, ele compra essa causa. Lembrando que as dicas da semana passada foram Shiryu Amigo, Toy Story e Invulgar. Que vocês pegaram e viajaram muito na maionese. Eu adoro as pessoas, vocês por comentarem que vocês são muito criativos, gente, é muito legal. Mas ninguém acertou. Realmente. Ninguém acertou. Não, não deu não. Não, mas só pra explicar, acho que não precisa de muita explicação, né? Shiryu Amigo. Amigo. Toy Story também fala de amizade. Olha só. Invulgar, que é estranho. Amigo, estranho. Olha só, que coisa. São dicas estranhas pra um podcast estranho. Que beleza, né? É, e só pra fechar, né, Adri? Quais são as próximas... A dica do próximo podcast? Só pra fechar, as dicas do próximo podcast são... Bakuman, Preguiça e Gênio. Dessa vez eu não vou... Eu não vou nem falar que dá pra... Que é fácil, que não é. Porque eu achei que a do Gui era fácil e não era. Então... Só não é óbvio. É. Não é óbvio. E mandem seus palpites, porque eles são muito legais. É, e observação, dicas do Mug. Então, tenho medo. Olha... Pense nisso. Por ser a dica do Mug, tem um plus de poder ser literalmente qualquer coisa. Beleza. Então, divirtam-se. E esperem surpresas, né? Teremos convidados no próximo podcast. Então, galera, é isso. Obrigado por escutarem, obrigado por comentarem, por mandarem e-mails. Continuem dando o retorno de vocês, continuem falando com a gente. A gente adora as mensagens que vocês mandam. Esperamos que vocês tenham gostado do cast, do Caixa de Entrada. E é isso. Até mais. Falou. Então, provavelmente quem vai editar essa porra vai ser eu, então eu tô conversando comigo mesmo do futuro. O eu do futuro, edita isso daí. Aí, ó. É... Daqui a pouco não tem um normal nessa porra, velho. Daqui a pouco vai virar um cast de viagem no tempo. Eu já falei, só tem maluco nesse mundo, de viagem no tempo. Vou começar a falar daí sobre física quântica, que é a base da viagem no tempo. Porra, vamos com esses cast. Eu acabei de pensar uma coisa muito estranha. Porque vem saber, se o Mug realmente fizesse isso, aí sim que ele seria estranho. Porque, tipo, imagina um Mug no meio do cliente com aquelas roupas de exército e lama na cara. Eu também não entendi essa referência. Porque você falou que você se camufla. Ah, tudo bem, tá. Isso é uma parada bem existe estranha. Existe um negócio chamado... Não, não é uma piada. Essa foi uma piada ruim e estranha. Jeito de falar. É. Momento não, estranho, é piada, número 1. Isso é jeito é assim de mesmo. Se falar. Não, enfim. Número 2. Isso não é piada. Aí eu tô esperando, olha a imagem, tipo, Panda. É... eu pensei que você ia mandar... Igualzinho ovelha mesmo. Eu pensei que você ia mandar a imagem do Mary. Do Mary mesmo. Sem não... você não viverei. É, deixa eu falar rapidinho, terminar a história aqui. Não são 20 centavos, não. É por essa situação que enfrentamos todo dia. Sai 5 da matina pra ir trabalhar. Não são 20 centavos, não. É descaso, é corrupção. Toda essa manipulação e a polícia impondo a ditadura militar. Japô, seguindo a sua BMW é difícil. Entender porque o operário cria rebuliço. Mas eu vou te explicar. Jabô! As empresas já recebem incentivo, isenção fiscal, então subsídio. E ainda vem com esse preço pra me cobrar. Sou manifestante, sim, eu boto a cara e vou pra rua. Sou manifestante, sim, eu boto a cara e vou pra rua. Eu só quero meu direito de poder protestar. centavos não, é toda a população acordando e entendendo que a mudança do momento está em nossas mãos. Não somente centavos não, é meu direito de cidadão reclamar do que eu quiser sem levar um pontapé e parar na prisão. Sou manifestante, sim, eu vou pra rua e digo não. Hoje é a passagem, amanhã saúde, educação. Eu só quero o meu direito de poder protestar sem levar tiro na cara. Governador e prefeito vão tentar parar, mas essa massa não parar.